boa tarde. Papa Romeu, isso não é Romeu, aqui da Rádio Municipal. Então, o Romeu vai prosseguir de Alfa reportando Santa Fe e Juliette para ingresso no baixo principal. Alfa reportando Santa Fe e Juliette para ingresso. 04 Vitória, sou autorizado a decolagem, picho no zero. Vento 1900 graus, 1900 nós. Tá livre, decolagem, vamos no 043. Solo Salvador, saneamento 201, pronto para o táxi 139, alterna Guarulhos, 3 horas e 46. O saneamento 201 vai seguir a nave da Gol, que está terminando o pushback, vai seguir via Índia e Alfa no ponto de espera da 10 Torre, 1895, TNH 1009, o saneamento 201. Seguiu o Gol, o saneamento 201. Gol 1, 2, 3. Siga. Vamos ter que aguardar o Oceané. Negativo, vai prosseguir com o pushback. Entre 2, 3. 6201 vai manter a pressão e aguardar para o início do táxi, ok? Aguardando 6201. Bom, Salvador, Santa Rádio, Santa Rádio. Boa, Oscar Bravo, prossiga. Sente agora um instante, Romeu de Cabral, quero que feito o plano. 20 e 30, sente agora um instante, o Romeu de Cabral. Não, seu plano não funciona no sistema ainda. Ô, Torre Gol 273, é o seguinte, temos que aqui na posição dar 40% de potência no motor para dar batida no outro, ok? E eu fui informado para uma atenção que o oceano está bem próximo da gente. Pessoal, recebeu o gol 273? Gente, tem condições de parar o pushback e iniciar o táxi daí? Não, não. Eu só posso iniciar o táxi depois da batida no motor 2. Gol 273, da posição, acho que não interfere com a aeronave da CEO, né, que está à sua retaguarda. Então tá bom, então. Beleza. O 273 vai dar 40% de potência agora na posição. Gente. Bem distante, pode fazer a partida aí. Gente, amigo, obrigado. Salvador, trip 5464, a autorização, sente da informação do voo. 5464, citou alguma DLA? Vamos checar com a empresa. Bravo, prossiga. Vamos verificar com a sala IF, já tinha um papel, alguma coisa brava. Solo Salvador, Santa Rita 997, informação sua, localização Galeão 360. 3197, Galeão 360, agora distante, cópia. Aguardando. Para o passe bom 273, está com 169 a bordo, 3 horas 22, alterna cabina. 273, autorizado táxi, VNG Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 1895, QNH 10009, boa viagem. VNG Alfa, ponto de espera 2569, bom, 273, obrigado, bom. Papa Romeu, Whisky Romeu Romeu, após a aeronave da Avianca ali para a Juliette, vai ingressar na Juliette, até o 06, na 06 vai prosseguir, seguindo a aeronave, a viatura Follow-me da Infraero, até Sacre Lima, após o Mike Quebec, na Quebec ele chamará a torre 1895 para cruzar, para ingressar na pista 1735. Seguir a viatura, aqui vai sempre chamar a torre. Paulo 273, Alinda, decola pista no zero, vento 090 graus, 1992. Alinda, decola no zero, bom 27. Galeão 3604. Afirmativo, prossiga, 3197. Da 3197, Galeão 360 autorizado. Via 310, SMAP, DCD loop, após conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL. Leda, Boss Bridge, 1208 no controle, 5071 no transponder. Autorizado Galeão 360, via peso 10, ESMAP, segurando 10, curva direita da El Leda Bridge, 1208, 5071, 3197, só por gentileza, após ESMAP, qual seria o fixo que informou? SMAP DCT Lúbito, após DCT Barbacena, após conforme rota. Entendi. SMAP Lúbito Barbacena e a rota está 3197. Após prova do posicionamento, 3197. Chamará 3197. Paulo Trip 5464, para autorização. O Trip 5464 fez alguma DLA? Ok, tá valendo até os 55, conforme a nossa coordenação. Ah, o plano que temos aqui já foi vencido. Está aqui para 1950, está vencido no momento o seu plano. Chega com a companhia, ver se efetuou alguma DLA ou trip. Muito obrigado, pode deixar. Fica bravo no baixo 3, pronto, cópia? Perfeito para as 2130, né, a OBT? 2130, a OBT? Queria confirmar? Tem muito baixa transmissão. Foi feito um FHZ mudando para... Deixa agora instante, vou mais... Paulo 1273, decola dos 4, último controle, 120, décima 8. 208, 273, boa. Controle Salvador, 1273, boa tarde. Tudo pátio 3, tá pronto? É para a Sierra Índia Eco Índia, 500 pés. Decola do pátio 3, Proa Noroeste. Polo 208, controle 0165, a senhora. Estacionamento, decolagem, torre 1895, Romeu Oscar Bravo. Boa noite, Oceané 6143, 2 milhas e meia do externo. Oceané 6143, hoje destino 010, repórter do baixado travado, aguardando pista livre. Pode estar baixado travado, deve estar baixado travado, senhora, aguardando pista livre. Romeu, Romeu, estou autorizado, estacionando frequência livre. Pista 10, vento 090 graus, 119. Equipe de decolagem, Oceané 6201. 940 Gate 11, quanto feedback do treinamento? 11, quando você equipe de solo, reposta no treinamento 08 para início do táxi, segundo 940. Autorizar a coordenação através do 8, chamará 940. 201, decolada 51, chama controle 120, décimo 8. 208, ou 6201, boa noite. Confirmo. Autorizado, gol 884. Pronto, Romeu Oscar Bravo, aguarde autorização, depois será autorizado direto para o Serra Índia Coíndia. O nível 360. Subindo 360, Oxalé 6201. Oscar Bravo, está autorizado para Serra Índia, Eco Índia, ficando atento a evitar sobrevoos nas aeronaves no pátio e que pousa no 10. Oceané 6143, decolagem 53, chama controle 121, décimo 9, solo. 219, obrigado. É fora do solo, tá? Tá no 02 para pushback também. Solo, Oceané 3197 no 02, inicia de imediato? Mais um minutinho, a gente inicia. Chefe está livre, busca e reporte táxi 3197. Sente livre, reportar a táxi na 3197. Boa noite, solo. Oceané 6143, livrou? 6143, vai prosseguir via Alfa, enquanto antes do táxi 3 Juliette. Alfa vai reportar táxi da Juliette, tá? Me desculpa, eu sobremodulei, cara. Livre 5464, Maceió, pronto? Afirmativo, 5464. Maceió 190 autorizado, via Golfo 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1208 controle, 5030 transponder. Confirme. Afirmativo. Negativo, 190, Golf 67, decolada 10, curva esquerda, pouca transição Caju, 208 ao controle, 5030 transponder, o trip 464. Trip 464, vejamento correto, resposta pronto para o posicionamento. Está pronto para o posicionamento. O pátio 3 está livre, após táxi. Trip 564. Oceanem 6201, modifique o código para 5076. 5076, Oceanem 6201. Firma, e chame Recife agora, 12545, alterna 126.85. 12545-2685, Oceanem 6201. Entendi. Romeu Oscar Bravo, Santa Fe informar, repórter do solo controlado. Táxi com 54 a bordo, 3:30 de autonomia, alterna Recife, o trip 5464. Informa a autonomia, o trip 5464? 3:30, senhora. Autorizado o táxi, você pode para ingresso no pátio principal, o trip 5464. para o táxi, o TAM 3197, 1975 a bordo, com 3 horas e 50 alternando Campinas. Estou autorizado o táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, Chame Torre, 1895, QNH 10, 10, boa viagem. Gente, Índia Alfa, ponto de espera 895, 1900, obrigado, boa noite, TAM 3197. Revestiu 464, autorizado ingresso no pátio principal, vai seguir a nave da TAM via NG Alpha no ponto de espera da 10, Torre, 1895, QNH 1010, boa viagem. Tripe 5464, muito obrigado. É 2601, chama então agora na frequência 13325, alterna 1260. Agora pronto. Alinda, cola pista 10, vento 1100 grau, 089. Alinda, cola pista 10, tá 3197. Ponto de espera pronto. 5464, mantém posição 0. 940, utilizado táxi via parte principal Índia e Alfa no ponto de espera da 10, Chame Torre, 1895, QNH 10, 10, boa viagem. Principal, Índia Alfa, 5210, boa noite, ponto base, boa, 94. Voo 1884. 395, boa noite, muito obrigado. Voo 976, décima antena 2000, autorizado final ILS. Centro, autorizado final ILS, voo 976. Voo 1884, ajuste no 0, 10, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre no 884. Decola 03, chama controle 120, desvio 8. 308, obrigado, tá 3197. Com 1884, autorizado pouso, pista 10, 20090 grau, 089. Autorizado pouso, pista 10, 884. Decolou no perfil da El, passa 1400. Está em contato, sua mantém 360, uma feira da El, Lida, pós-bridge. Quantos? Todas as decolagens de Salvador estão suspensas, que devido ao... tiveram um problema lá com o sítio das frequências. E sem previsão ainda, ok? 7, 3, 5, 4, 4, entendeu que todas as decolagens de Salvador estão suspensas. Muito obrigado. O Gol 940 copiou? Negativo, confirma. É, a gente recebeu, acabou de receber informação do centro que todas as decolagens de Salvador estão suspensas. Estão suspensas sem previsão para retorno, a normalização aí. Tiveram um problema lá com as frequências, ok? 7, 940. Me gente acabou de receber essa informação, você já está no táxi já. Siga. Ah, confirmando, sim, se a defensora aconselha a aguardar um pouco ou retornar para estacionamento. Olha só, comandante, eu não sei qual a natureza, qual a gravidade do problema lá. Eles ligaram agora, meio que de última, de supetão assim, e cancelaram as decolagens. Não sei se foi uma coisa que vai demorar ou não. Só pode aguardar um pouco, caso assim, de alguns minutos retorne, normal, então pode voltar. O senhor que escolhe aí o que vai fazer. Eu não tenho como te aconselhar nada, porque realmente eu não sei a gravidade do problema que eles tiveram lá ainda. Salvador ou outras localidades? Eu não sei se dizer, eles ligaram aqui e informaram que as decolagens de Salvador são suspensas. Ok, obrigado. Gente, 1984 chama Sol em 121 de cima 9. Número do 4 eu consegui enviar o Fire Portal e já tá com o Sérgio Juliette. Alfa, Juliette. Estabilizado, gol 776. Aeronave ingressando posição 02. Confirma, chegar mais à frente. Afirmo. Ok. Ingrata. Oi, boa noite, gol 776, 2 milhas para o externo, vai estar travado. Uma 776, ajuste no 0, no 0, está autorizado pouso, pista no 0, vento 0, 90 graus, 089. Autorizado pouso, 90, gol 776. Noto 84, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Voador, o voo 84. Prossiga. Só para ver, as colagens são suspensas, né? Problema na frequência. Então vocês avisarão quando tiver uma previsão aí, ou quando tiver liberado? Tem que liberar, avisaremos, ok? Gol 84. Ok, graças. Recife no 97, chama Centro Recife no 260 e alterna o 3395. Zero 3395, Tan 3197, obrigado, boa noite. Boa noite. Sala 1, no nível direito, chama sala 1, 2, 1, da sua nave. 1, 2, 1, no ar, gol 7. Alô, Trip 5464, já tem alguma previsão do problema lá em Recife? Então, o Trip está retornado para o pátio de estacionamento. Não, não tem nenhuma previsão não. O senhor está desejando retornar então, é isso? Afirmativo. É ok. Ali mantém em princípio, que ali mantém a guarda, só uma ligação aqui agora. Afirmativo, vai alinhar e vai manter o TP 5464. Gol, 776. Gol 776 vai taxa avião, circuitante da Juliette. Nossa, um repórter da Juliette, 776. E libere lá na Delta. Ao liberar na Delta, chama o senhor 2019. Afirmativo. Taxiando sobre a pista, liberando na Delta 219-5464. Trip, mantém a posição, Trip, mantém a posição. Vai ingressar na Juliette para o portão 04. Vai ingressar na Juliette para o 04, 77. Paulo, o Xané 6259? Eu sigo, Xané. Ela tem alguma estimada aí, cara? Não estamos estimando ainda não, o CNE, mas assim que tivermos alguma informação, informa, ok? Deixa eu entender, as restrições é para o setor sul só? Poderia confirmar? A restrição de frequência é para o setor sul, as decolagens para o setor sul? Centro em geral, o CNE 6259. Ok, obrigado. Trip 5464, está autorizada a sua decolagem, na pista no zero, vento 1900 graus, 099. Trip 5464, vai iniciar a decolagem. Nove 40, após o trip ali e mantém. Após o trip ali mantém, na 10-9-0. 464, Decolados 16, controle 120, decimal 8. 1208, boa, é o trip 5464. Controle de Salvador, uma boa noite, é o trip 5464, passa 1300 na Puca. Boa, 5464, contato radar na decolagem, estado nível de voo no 90, sai da Puca. 190, sai da Puca, grato, trip 5464. 59, tá pronto pra cópia? Quanto pra cópia? Salvador Guarulhos, 360 nível, Viante Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, conforme rota, após. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, 120, decimal 8, controle, 5042, transponder. Autorizado nível 340 para... 340, confirma? 360. Desculpa, 360 para Guarulhos, conforme rota. É, decola da curva 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bridge. Apresentou no meio, Belo Horizonte, pode ser, já pode ser, pode ser. 208, controle, 042, pode ser, pode ser. 259, procedimento correto, resposta plano para puxar o funcionamento. Certo, está liberado então? Afirmativo. Ok, obrigado. Está pronto para o push? Negativo. Resposta pronto? Resposta. Está autorizado a colagem, pichando 0, vento 100 graus, 099. Esse é o bom nota. Quatro zero, decolador 20, chama controle, 120, decimal 8. 208, 940, obrigado. Controle Salvador, gol 940. 940, contato radar decolagem, sobe 360, saída da EL. 360, na saída da EL, 940. foi para minimizar o atraso, poderia coordenar para o Odigrid para o Gol 940? Sete, aguarde. Trip 5464, solicita coordenação para hoje, Marcelo. Sete, aguarde. Voltando 3662, desça ao nível de voo 050 pro EDITAP para interceptar a chegada máxima. Mas o 050 pro EDITAP já está voando para interceptar o IEDS da 3662. O 3858, desse é o nível de voo 060, reduzindo para 250 nós para o sequenciamento. Voo 940, mantendo o perfil da saída. Aproximado Israel. Tem 3858, tem condições de manter a velocidade então acelerada e voando a flor de duna? Estilo, tá 3858. Gente, flor de duna 3858 descendo para 3.000 pés, ajuste 1091. Flor de duna com 1091 descendo para 3.000, tá 3858. 940, chame o centro Recife, frequência 1-3325, 1-3325, secundária 1-260, bom voo. 3325-260, nosso parceiro. O trip 5464 mantendo perfil. Gente, trip 5464 mantendo perfil, da Puca Tentoro. Vetoração 3662. Vetoração para sequenciamento esquerda para o 060, limitado magnético no 00 de cima. 060, limitado qual a magnética, por gentileza? 100 de cima. 100 de cima, obrigado, 3662. Boa noite para Guarulhos, 360, copia? Ok, só um instantinho, aguarde um instante para copiar, 1885, por gentileza. Enquanto tem alguma anomalia ainda mantida lá no centro, ok? A gente está tendo que coordenar todos os tráfegos aqui, um a um, por centro. Perfeito, aí. Eu quero saber se eu posso considerar aí para a normalidade inicialmente para dar embarque ou tem que aguardar? Pode, está autorizado o embarque, tá previsto aí a sua decolagem normalmente, ok? Vou só checar com o centro se há alguma anomalia ainda. Doutor, eu vou aguardar a sua confirmação. Obrigado. 85 trip 5464. O 185 na escuta, para cópia. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo o perfil da subida da El até a posição Leda, após voa direto para Brady. O transponder é o 5123, o controle em 120.8, com a 3. Correto, chame para o operacionamento no 2. Correto, cotejamento, chame para o acionamento no portão 2. Está se normalizando, ok? Se normalizando. Eles estão pedindo ainda uma separação de 5 minutos entre aeronaves para o mesmo setor e especialmente para o setor sul, ok? Apenas isso. Brasília. Desce para 3 mil pés, mantendo a proa. Mantendo a proa, 3 mil pés, tá 3662. Tá 3662, o seu será o segundo para aproximar, vai seguir um tráfego da companhia de Curitiba para Salvador, em 2320. Setor de rio pela direita, tá na proa de turno agora, tá na posição de 9 horas do seu, 14 milhas, cruzando o 090 descida para 3 mil. Controle, voo 1613. Correto, chama para acionamento no portão 4, número 3. Gente, a nossa saída para a rota para Brasília vai influenciar alguma coisa nesse problema que o centro está tendo aí, não? Alterno 613? Um minuto, a gente está verificando aqui. Ok, valeu. Em princípio, o número 3, em princípio, vai entrar em uma sequência de 5 e 5 minutos para decolar o número 3 na sequência. A gente vai verificar se Brasil, destino Brasília, está incluído aí nesse controle de fluxo. Mas de antemão, permaneça aí na sequência com o número 3, ok? Beleza, a gente está na escuta aqui. Obrigado, número 3. 2010 no ONU, livre do procedimento aqui, 310, desça o nível 050, chegada Mari. 050, aguardando para o destaque. Livre. Obrigado. Da 3662 para o LOC, direita para o 080. 080 para o localizador, da 3662. A 3858 estabilizou, não é que sei. 3858 completa final, cheque pré-pouso, torre 1895 com pouso. 1895, obrigado. 662, 2000 pés, ajuste no 011, está autorizado final do procedimento. Chamativo 2011, está no localizador, já está 3662, visual coronado na final. Em 3662, completando a final, torre 1895 com pouso. 1895, obrigado, boa tarde. Salvador, boa noite, tá 3858, Assano Índia Serra, baixado travado. Três oito cinco oito, contato visual com o Campos. Negativo, 3858. Informe com o campo no visual, vento 090 graus, 089. 3858. Salvador, muito boa noite, Altan 3662, está a 5 milhas do externo, como número 2, já no localizador. Ainda na frequência do controle. Já não. Torre Salvador, muito boa noite, Altan 3662, o localizador é 5 milhas do externo. 3662, ciente, continua a aproximação número 2 na sequência, guarde pista livre. Guardando pista livre, 3662.